Caríssimos, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso espaço de debate à sexta-feira. É um prazer tê-los aqui, depois de uma semana de trabalho árduo e de negociações com o engenheiro Fernando Pacheco. Finalmente, estamos aqui para mais um momento de debate e de reflexão. Eu queria agradecer pela vossa presença, queria também destacar a figura emblemática que temos aqui. Creio que a maior parte dos colegas aqui presentes já a conhecem pelas mídias ou por outras formas de fontes de informação. Nós convidamos o engenheiro Fernando Pacheco para trazer uma reflexão à volta do estudo sobre crédito agrícola da campanha a nível de Angola. E podermos partilhar este momento com os colegas. Eu queria agradecer a todos pela presença e agradecer ao engenheiro Pacheco pela disponibilidade e por ter aceito ao nosso convite a fim de estar aqui neste momento, emprestar-nos um pouco do seu tempo para partilharmos aquilo que pode ser útil para a nossa vida e também para influenciar no crescimento e na mudança de algumas políticas públicas a nível do nosso país. Sem mais delongas, queria agradecer a todos e pedir atenção para assim começarmos o nosso debate. A vossa atenção, por favor. Bom, começo por saudar todas as pessoas presentes, agradecer o convite e manifestar que um sentimento que ocorre neste, ou que sinto neste momento, porque já lá vai o tempo em que eu, quando chegasse a DW, conhecia toda a gente. Hoje conheço duas ou três pessoas. É sinal de que a vida não para, que a vida vai correndo, vai havendo transformações e naturalmente as pessoas que estiveram aqui muitos anos na IW hoje estão em outros lugares, o mesmo possivelmente acontecerá convosco. E a IW, como outras organizações angolanas, tem esse grande objeto, que é contribuir para o crescimento de quadros que mais tarde têm vindo a contribuir para o crescimento das instituições angolanas. No fundo, parece que é o fundamento, o grande fundamento daquilo que nós poderemos aspirar em termos de um desenvolvimento sustentável. Não é a primeira vez que eu estou neste espaço da sexta-feira. Já estive em outras ocasiões a falar de outras situações. Hoje venho falar de crédito agrícola de campanha e, quando o Lucas Lopes me fez o convite, a primeira sensação que eu tive foi de dizer: mas haverá pessoas na DW interessadas em ouvir falar sobre crédito agrícola? Na medida em que a DW é uma organização que não foca a sua atividade nas áreas rurais, excetuando, em alguns casos, a preocupação que tenho com a água, que eu saiba, a DW preocupa-se mais com o problema do urbanismo. E esta sala está decorada de maneira a chamar-nos a atenção para isso. Então, eu pensei que, embora não tivesse tido tempo de mexer num PowerPoint que já foi feito, me diz ali a data, em fevereiro deste ano, eu poderia, na medida do possível, falar não tanto de agricultura, ao contrário de uma exposição que eu fiz há pouco mais de um mês no Luanda, onde falava principalmente para pessoas ligadas às áreas rurais e para pessoas ligadas à agricultura, ao desenvolvimento rural, mas, na medida do possível, falar da temática do crédito. Essa sim, em Tressa e Corda do Dumbre, e falando do contexto que está à volta dos fundamentos e das constatações e das conclusões do próprio estudo que foi realizado já há 2 anos. O estudo de terreno ocorreu já há cerca de 2 anos, e que possivelmente alguns dos aspectos que nós identificamos na altura já hoje poderão estar em uma pequena parte poderão estar ultrapassados, e eu vou ter a ocasião de chamar a atenção para esses aspectos que hoje eventualmente poderão estar ultrapassados. A apresentação terá 5 pontos, o enquadramento de estudo, as constatações, as reflexões que nós fizemos sobre as constatações, as conclusões e as recomendações, como normalmente acontece em estudos desta natureza. Porquê que apareceu? Porquê que foi feito isto? Em primeiro lugar, foi feito no âmbito da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esta estratégia é curioso. E quando eu chamava a atenção para os aspectos do contexto, aqui já está um bloco de início. Muito pouca gente em Angola sabe que o país tem uma Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, aprovada em Conselho de Ministros. E quando o Presidente da República tomou posse em setembro ou outubro, depois das eleições de 2012, tomou posse, ele disse: nós vamos definir uma estratégia de segurança alimentar. Eu estava a ouvir o discurso e achei estranho. E depois conversei com alguém e realmente quem assessora o Presidente nestas coisas não se lembrou que o país já tinha uma estratégia de segurança alimentar, que foi aprovada em 2009. Portanto, desde 2009 que nós temos essa estratégia, só que ninguém se preocupa com ela, ninguém liga a esse fato. Bom, a ADRA, que foi a organização a qual eu estou sentimentalmente ligado, visceralmente ligado, preocupa-se com estas questões, e a ADRA colaborou no desenho dessa estratégia. Portanto, a ADRA procura, tem vindo a lutar insistentemente para que as pessoas prestem atenção ao facto do país ter uma estratégia que, na medida do possível, tem que ser tida em conta. Já não digo implementada no seu todo, porque não há possibilidades de apenas uma organização tentar implementar a estratégia, mas procurando que o assunto venha para cima da mesa, para o centro do debate, sempre que possível. Deixe-me ficar. Em 2010, o governo aprovou duas linhas de crédito agrícola. Uma para os chamados agricultores empresariais, portanto, de média e grande dimensão, e outra para agricultores familiares, a que chamou crédito agrícola de campanha. Isto foi um erro logo de início. Foi um erro porquê? Porque o crédito agrícola de campanha está definido universalmente que é um tipo de crédito com determinadas características muito específicas. A campanha ali quer dizer campanha agrícola, quer dizer que é um crédito dirigido para um ciclo de culturas, desde a preparação de terras e da sementeira até a colheita. Vamos verificar que muitas das pessoas que beneficiaram desse crédito tinham uma expectativa diferente e tinham necessidades diferentes daquelas que o crédito de campanha, em princípio, deveria resolver. Então, possivelmente, esta linha de crédito agrícola de campanha deveria ter chamado apenas linha de crédito agrícola, não de campanha. mas infelizmente este erro ainda não foi reparado. Era um tipo de crédito que, em princípio, estava vocacionado para famílias rurais que, tendo poucas posses, tinham e têm pouca possibilidade de pagar uma taxa de juros elevada. Definiu-se essa taxa de 5%, já vamos ver mais à frente que essa taxa de juros era totalmente desadequada. Procurou-se, na medida do possível, que essa linha de crédito funcionasse com uma abordagem participativa através do estabelecimento de comitês locais de pilotagem. Em teoria, deveriam funcionar no nível dos municípios. Mas, mais uma vez, uma questão de contexto. Nós em Angola gostamos muito de utilizar designações, termos, que depois não utilizamos, não pomos em prática. A abordagem participativa previa a criação desses comitês. Os comitês praticamente não funcionaram e até hoje não funcionam. Pode passar à frente. Bom, o estudo foi desenvolvido em quatro províncias, Benguela, Luanda, Vila e Malás, que são províncias onde a ADRA tem atividade, mas não se circunscreveu a pessoas, digamos, apoiadas pela ADRA. O estudo abrangeu também pessoas que não são abrangidas pela ADRA. Pode passar à frente. O objetivo do estudo foi analisar, tal como referi a nota que anunciava a realização deste debate, o impacto, a eficiência, a eficácia da linha de crédito e retirar lições e recomendações. Mais especificamente, o estudo visava verificar se a linha de crédito tinha uma estratégia que respondia às necessidades do contexto, ou seja, se adaptava ao contexto. Já vimos que, pelo menos, no aspecto não estava adaptado, se era de fácil acesso aos agricultores, se tinha recursos adequados, se alcançou os objetivos iniciais e se provocou mudanças nas populações. A seguir, por favor. Não vou gastar tempo a referir a metodologia, que é habitual, que vocês já conhecem, vamos passar à frente. Vamos passar agora diretamente à questão das constatações, que é o segundo. Portanto, o questionário que nós fizemos foi aplicado nestes municípios que estão bem referidos: Baía Farta de Anda, na província de Benguela; Baía Lundo, na província de Itaola, na província de Luam; Capula, Caluquembe, na província da Huila; e Canganuri, Canalama, na província de Malás. Foram entrevistados 313 agricultores, dos quais 149 eram mulheres. Bom, estão pormenores da amostra que também não vale a pena gastar muito tempo com isto. Constata-se apenas que a maior parte da população é jovem, como é evidente. A maioria das pessoas entrevistadas tomou conhecimento do crédito através da associação ou da cooperativa. Depois há uma parte que foi através da EDA. EDA quer dizer Estação de Desenvolvimento Agrário. São estruturas que o Ministério da Agricultura funciona ao nível do município. 8% através do SOBA, 1% através da NIDES, 5% ou 6% através da UNATA, União Nacional das Associações e Cooperativas, e 5% através da AFA. Houve uma parte dos respondentes que me disse que tinham solicitado crédito e outra parte que não tinha solicitado crédito. Dos respondentes, uma parte, a maioria, 140, tiveram crédito aprovado, mas houve 12 entrevistados que tiveram os créditos rejeitados e 30 não responderam. Já vamos ver a seguir porque é que não responderam. dos que receberam crédito, 85% responderam, informaram qual o montante recebido, e 45%, vejam bem, este número 45% é assustador, não sabiam quanto receberam. Este é outro dos aspectos do contexto que vale a pena dedicar algum tempo. Nós estávamos a entrevistar pessoas que receberam crédito e dessas pessoas, quase metade, não sabiam sequer quanto é que tinham recebido. Portanto, isto mostra como as coisas, por vezes, são mal feitas. Dos outros, estão aí os valores, não vale a pena estarmos a gastar muito tempo com isso. O limite máximo do crédito eram 500 mil kwanzas, correspondendo aproximadamente 5 mil dólares. Sabemos que na altura já não era, e agora muito menos. 500 mil kwanzas agora fica longe dos 5 mil dólares. Portanto, era um crédito pequeno para satisfazer pequenas necessidades, mas vamos ver a seguir que encontramos agricultores que tinham necessidades superiores a estas e que, infelizmente, não puderam ser contemplados. Dos quase 100 agricultores que não solicitaram crédito, 42 informaram que não tinham nunca ouvido falar do crédito, 30 porque não tinham bilhete de identidade, portanto, este, vamos dizer, cerca de 30% das pessoas que não solicitaram crédito não tinham bilhete de identidade, provavelmente até hoje não têm, e 18 tinham medo do crédito por várias razões. 9 estadunidenses. Ah, não, desculpe, 9 por várias outras razões. Peço desculpa. Bom, isto são pormenores que se calhar não nos interessam muito. Vamos passar à frente. Também aqui me parece que isto vos interessa, embora destas coisas depois vou falar mais à frente. Um bocadinho para trás. Mais um bocadinho para trás. Espera. Para a frente. Para a frente. Eu vou chamar aqui a atenção para dois aspectos que estão aí referidos. Um é que os tais comitês que deviam funcionar a nível local eram constituídos por pessoas que não tinham nenhuma preparação para permitir entender o que era o crédito. E então, muitas das vezes, em vez de se transformarem em facilitadores, transformavam-se em obstáculos no crédito. O outro aspecto que eu diria salientar era o facto de tanto os bancos como os fornecedores de serviços, portanto, as empresas privadas que vendiam os insumos aos agricultores ou prestavam serviços como, por exemplo, aluguer de tratores e de outro equipamento, não estavam minimamente preparados para essa atividade. Para além de outros aspectos dos chamados esquemas, dos conhecidos esquemas e atitudes pouco honestas, mas para além disso havia mesmo o problema de que não estavam preparados. As pessoas, eu já fiz esta apresentação em vários locais, e quando estão presentes pessoas dos bancos, inicialmente eles protestam. Estão a ver um indivíduo de um banco, nós dizemos que ele não tem preparação. Depois, ao longo do debate, ele acaba por reconhecer que, ainda que essa pessoa tenha preparação, os bancos em geral não estão preparados. Um indicador disso é que ainda há muito poucos dias, há 3 ou 4 dias, o PCA de um banco ligou para mim para eu sugerir o nome de alguém que pudesse trabalhar junto dos seus funcionários para que eles percebessem alguma coisa da agricultura, porque eles não conseguiam dar andamento aos projetos agrícolas, porque há especificidades que é preciso ter Então, assim ficou. Bom, isto são pormenores que possivelmente também não têm muito interesse, assim. Portanto, isto, as classificações estão distribuídas de acordo com as províncias e não vale a pena estarmos a ver isto com muito pormenor, a não ser que apareça algo que tenha a ver com aqueles aspectos que eu referi. Pode passar. Vamos parar aqui. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Agrário, é uma estrutura do Ministério da Agricultura, foram. Eu vou dar os números em dólares, que para mim é muito mais fácil manipular estes quantos. Digamos que à volta de perto de 100 milhões de dólares é o que o Instituto de Desenvolvimento Agrário referia. São dados, esses dados são de fins de 2012, como crédito fornecido. A seguir, já o Ministério da Economia refere 160 a 170 milhões de dólares. Portanto, já estão a ver aqui uma grande disparidade consoante a fonte. O Ministério da Economia diz um número, o Ministério da Agricultura diz outro, e são fontes oficiais, as duas são fontes oficiais. Né? Fica difícil de saber qual é que está a dizer a verdade. Possivelmente o Ministério da Economia terá mais informação mais detalhada, mas nós nunca temos a certeza disso. O nível de reembolso foi esse que está aí, 2,2%. Absolutamente insignificante. Vamos depois mais à frente ver por lá. Bom, então agora estas foram as constatações e agora refletimos sobre estas constatações. E sempre que se fala da agricultura no nosso país, ainda hoje é muito usual ouvirmos dizer que a agricultura em Angola não se desenvolveu por causa da guerra. Eu pessoalmente tenho uma leitura um bocado diferente. É verdade que a guerra prejudicou o desenvolvimento da agricultura, mas quem viveu o período da guerra, eu já vivia, já trabalhava, eu vivia e trabalhava em agricultura nessa altura, já então eu a mim me preocupava a seguinte questão: é a guerra que está a prejudicar a agricultura? Foi a falta de atenção à agricultura que está a facilitar o desenvolvimento da guerra. Quando se fala desta questão, nestes termos, aos responsáveis políticos do país, eles incomodam-se, não gostam de se falar nestes termos. Mas, na realidade, eu, durante a guerra, fui delegado do Ministério da Agricultura em Malanje, durante 8 anos. E antes disso, vivi, estudei, vivi e trabalhei no AM, onde tive que sair até por causa da guerra. E a minha percepção, a minha leitura daquilo que aconteceu é que se tivesse havido uma preocupação maior, em termos de apoio aos agricultores, possivelmente a guerra não se teria desenvolvido da maneira que se desenvolveu. E no caso de Malanje, isto para mim era verdadeiro em geral para o país, em particular para o AMBO, mas no caso de Malanje, ainda mais porque eu vi a guerra entrar em Malanje. Digamos que eu assisti à entrada da guerra em Malanje. Sem poder fazer nada, na medida em que, embora eu fosse delegado da agricultura, eu não tinha os recursos, não estavam na minha mão, nem na mão, possivelmente, do governo da província de Malanje, os recursos para a tomada de decisões que pudessem travar a guerra naquela altura. O que é certo é que quando a guerra chegou a Malanje, nós, na altura, conversávamos sobre isso. A guerra chegou a Malanje mais ou menos em meados de 83, nós previmos que rapidamente daria a chegar às portas de Luanda. E em 84, aqui em Luanda, começou-se a sofrer com os postos de energia elétrica que eram deitados abaixo por aquilo que na altura se dizia, que se chamava o Robin dos postes. Porque agora é por outras razões, mas naquela altura, de vez em quando, não havia luz na cidade de Luanda e as pessoas que viviam em Luanda, eu não vivia, eu vivia na Luanda, as pessoas diziam, lá estavam bem dispostos a atuar. E realmente essa questão, a guerrilha promovida pela UNITA, provocou essa situação. Mas o estudo também comprovou que o crédito agrícola não era uma novidade em Angola. Não só porque existem práticas tradicionais, que vocês que na DW conhecem, melhor do que eu, talvez, mas porque o crédito agrícola já fazia parte da intervenção das autoridades portuguesas, mesmo antes da independência. Eu, aqui há alguns anos atrás, entrevistei um agricultor na província do Ijo, que quando soube que nós estávamos ali a tentar saber coisas da agricultura, foi a correr a sua velha mala e tirou um cartão, que era um cartão de crédito do Instituto de Crédito de Angola, de 1968 ou 69, e ele muito orgulhoso, porque naquela altura ele já tinha tido crédito, não é? Digamos que ele tinha um status social um pouco mais elevado, o que não era estranho no caso do Luís, por causa da importância da cultura do café. Mas isto é para dizer que realmente o crédito não é uma coisa nova em Angola, ao contrário do que muita gente pensa. Não é uma coisa nova. O que é preciso é ir procurar as experiências que existiram, como é que elas funcionaram, e procurar que as novas experiências não copiem, não apliquem as anteriores, mas que as tenham em conta. E infelizmente isto não acontece. Outra reflexão sobre as constatações é a questão da diversificação da economia, que agora, quando se abre a televisão ou a rádio, quase de 5 em 5 minutos a gente ouve falar de diversificação da economia. Não é possível diversificar a economia se as políticas não forem nesse sentido. E a grande preocupação é que nós, para diversificarmos a economia, temos que ter um setor privado funcional e instituições do Estado capazes. Porque se isso não acontecer, não vai haver diversificação da economia. Este estudo prova a evidência que não é possível, que os agricultores não estavam preparados para o crédito, os bancos não estavam antes dos bancos. As pessoas que tinham que elaborar as propostas não sabiam elaborar propostas, os bancos não sabiam estudar as propostas e tomar decisões, e depois os fornecedores não estavam preparados para fazer os fornecimentos. Ninguém estava preparado. E numa situação destas é extremamente difícil pensar que a diversificação da economia possa ocorrer. No fundo, o que se diz a seguir é mais ou menos na sequência disto. Isto são coisas que eu, de certo modo, já referi. Não vale a pena estarmos a gastar tempo com isso. Vamos parar um bocadinho. Como é que os desembolsos eram feitos? Os beneficiários só recebiam bens dos fornecedores. Até aí tudo certo. Não me parece que seja errado que as pessoas pudessem receber tudo em dinheiro. Normalmente as experiências de crédito, principalmente deste tipo de crédito, não vão nesse sentido. Mas eles precisavam de uma pequena parte em dinheiro para satisfazer determinado tipo de necessidades que depois não conseguiam satisfazer. Ainda na senda do que eu dizia há bocado, não foi previsto aos agricultores apoio para a elaboração das propostas. Então as propostas eram todas tipo... feitas com fotocópias, não é? Saía uma e depois saíram todas as outras iguais. Não tinham em conta as especificidades dos lugares, das pessoas, dos agricultores, nada disso. Aos beneficiários foram impostos os fornecedores. Outro erro gravíssimo. Se eu vou pagar o crédito, portanto, se me dão 3 ou 4 ou 5 mil dólares de crédito para comprar um determinado tipo de bem, eu devo ter o direito de escolher o fornecedor desse tipo de bem. Mas, naquele caso, já estavam escolhidos os fornecedores e então o beneficiário simplesmente ia buscar, e na maior parte das vezes, como se deduz daquilo que eu disse atrás, e na maior parte das vezes as pessoas nem sabiam bem o que é que iam receber. Davam sementes, davam enxadas, davam fertilizantes, davam motobombas, era o que calhasse. Depois já tinha uma série de outras coisas que eu já fui dizendo. Vamos só determos, embora vocês não tenham nada a ver com a agricultura, mas para falar, para perceberem a inconsistência disto, é aquele último aspecto. A oportunidade dos desembolsos foi inadequada ao ano agrícola e ao ciclo das culturas. Isto significa que, por exemplo, se houver uma cultura que demora 2 anos, como é o caso da mandioca, eles tinham que pagar ao fim de 10 meses, ainda não tinha colhido a mandioca. Como é que podia pagar? Em termos de eficácia, aquela frase que está em cima resume, de certo modo, a situação, e que normalmente, digamos, quando se faz uma avaliação do projeto, salvo aqueles casos muito extremos, normalmente o avaliador diz: nem tudo correu bem, mas nem tudo correu mal. Né? Pronto, então houve um entrevistado que nos disse aquela frase que está ali. O crédito não está 100% mal. Mas também não está 100% bom. Pronto, então essa frase resume tudo. Houve coisas positivas, claro que houve coisas positivas, mas houve bastantes coisas negativas. Os agricultores reconhecem que muitas das suas necessidades foram satisfeitas, mas o sistema não podia ser eficaz, tendo em conta tudo isto que eu vim a referir. Falta de informação, além disso, falta de informação e divulgação, falta de participação dos beneficiários, a falta de uma entidade reconhecida e respeitada pelos agricultores, foi algo que minou a confiança desses mesmos agricultores. A grande maioria dos agricultores não possui política de identidade. Este é um problema muito sério que existe no nosso país e que, se por um lado nós estamos a ouvir dizer que se está a fazer um esforço para resolver o problema, também temos vindo a constatar que esse esforço não é suficientemente eficaz, na medida em que continua muita gente sem identidade e o governo, ou particularmente o Ministério da Justiça, não tem manifestado suficiente vontade para acolher as iniciativas que possam contribuir para ajudar a resolver este problema. Estou à vontade para dizer isso porque pessoalmente estou envolvido num projeto que visa, eu digo visa porque o projeto ainda não morreu, ainda temos esperanças que alguém desperte para esta questão. Uma das componentes desse projeto é exatamente ajudar os serviços de identificação a chegarem aos agricultores, porque um dos maiores problemas que na atualidade existe não é o problema do funcionamento do serviço. O serviço até funciona, é a despesa que o agricultor tem que fazer para se deslocar ao local onde funciona o serviço. E a nossa proposta era que nós ajudássemos o serviço a deslocar-se à comunidade. E o Ministério da Justiça recusa pura e simplesmente essa contribuição. As outras coisas já referi, pode passar à frente, se faz favor. Em termos de eficiência, lá está os 170 milhões referidos pelo Ministério da Economia, que vamos considerar que é de valor, digamos, espaço da realidade. O valor médio para beneficiário foi de $1,700. Só foram beneficiados com esse esquema de crédito, com essa linha de crédito, apenas 5% dos agricultores existentes, dos agricultores familiares existentes no país. Depois são especificações do crédito que não me interessa muito para aqui, a não ser que me perguntem. Faz favor. Tal como disse logo no início, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar nunca funcionou. Os comitês de pilotagem também não funcionaram. Os administradores municipais, e aqui vale a pena parar um bocadinho para dizer que uma das preocupações de muita gente, e eu estou inserido nessa muita gente, uma das preocupações que essa muita gente tem é que, atualmente, os administradores municipais não têm praticamente nenhuma preocupação com as questões de caráter económico do seu município. Eles têm alguma preocupação com as questões sociais, com a educação, com a saúde, um pouco com a água, mas, para além disso, praticamente nada mais. E a mim, particularmente, a mim e os colegas participaram comigo neste trabalho, aflige esta situação. Se não houver, da parte do Executivo, uma preocupação de fazer com que as administrações municipais estejam na linha da frente da responsabilidade pela economia do município, não vai haver diversificação de economia no nosso país. Ou pode haver diversificação em termos, digamos, de grandes projetos, porque o pequeno projeto, aquele que se faz a nível da comunidade, se faz junto da maioria da população, não vão, porque as administrações não têm nenhuma sensibilidade para isso. Nenhuma. Quando digo nenhuma, claro que estou a exagerar, vamos dizer, quase nenhuma, será mais correto. Mas o que é certo é que eu presto muita atenção quando aparece um administrador a falar na televisão, ou num debate, ou numa entrevista, ele raramente toca nos problemas da economia. E o problema da economia, na maior parte dos municípios do país, é a questão da agricultura. Eu ainda vivi bastante no tempo colonial, ainda trabalhei no tempo colonial, e sabia, e vivi, cresci num município, ou em vários municípios, melhor dizendo, de várias províncias do país, e eu sabia, já naquela altura, que a principal preocupação do administrador era a questão da agricultura. Porque era através da questão da agricultura, era através do desenvolvimento da agricultura que a economia do município se desenvolvia, de onde podia sair a possibilidade de pagamento de impostos. Ora, se não houver atividade económica, não há pagamento de impostos. Se não há pagamento de impostos, a administração limita-se a esperar que são OGE lhe dê, ou Santo OGE lhe dê as migalhas que dá, que depois não servem para nada, porque são sempre muito reduzidas. Então, esta questão das administrações parece-nos muito importante. A seguir, bom, outra vez alguns dados. O crédito foi concedido em 95 dos 162 ou 163. Estou com dúvidas se o país tem 162 ou tem 163. Não sei se o Alan tem um número certo. Eu ouço umas vezes a dizer 162, outras vezes, às vezes até a mesma entidade, depois já dizer 163. O centinho. Quanto? O centinho tem de saber, não é? 163. Eu já ouvi o ministro das Pesquisas do Território dizer 162. Okay. Agora vou. Não, casa da Cacunda, mas também é o caso da Catumbela. Depois é o caso dos municípios de Luanda, que também reduziram. Isso é muito confuso, não é assim tão, não é assim tão fácil. Não é? Normalmente a resposta que se dá é por causa da Cacunda. E eu digo, e os municípios de Luanda? E a Catumbela? Portanto, eram coisas que não estavam suficientemente previstas. Eu confesso que ainda tenho dúvidas. Então, se calhar tenho que ir lá ao censo, contar 1, 2, 3, para ter a certeza de quando é que são. Infelizmente, nunca tive tempo e disponibilidade para isso. A linha de Cantos está paralisada desde 2012. E isto provoca sérios problemas relativamente ao futuro. É verdade que... Pode passar. É verdade que... neste momento estão a ser tomadas medidas para a reativação da linha de crédito. Mas o facto de ter estado parado 3 anos já tirou a confiança. Já ninguém mais tem confiança no processo. Mesmo que agora venha a funcionar bem, e eu tenho dúvidas, apenas dúvidas, não? Pode ser, oxalá funcione bem. Eu tenho dúvidas pela forma como as coisas estão neste momento a acontecer. Mas realmente o facto de ter estado de estar parado há 3 anos, isto minou a confiança. E nós sabemos que nestas questões de desenvolvimento, principalmente quando envolve grupos, o capital social é fundamental. Ou seja, a confiança que as pessoas têm umas nas outras, nas instituições, nas empresas. Se as pessoas deixam de ter confiança, as coisas não funcionam. E como já se perdeu a confiança, até recuperar essa confiança, nós vamos precisar de fazer, possivelmente, uma longa marcha. Houve uma série de coisas que contribuíram para que o crédito agrícola de campanha não fosse um êxito. Muitas delas já foram referidas ao longo da minha exposição, mas mais à frente passo. Quase tudo isto eu já referi, mas vamos deter, talvez, ali na questão da mentalidade. Quinto ponto. Quem trabalha com crédito sabe que é preciso trabalhar com a consciência das pessoas. E não é verdade, como eu dizia atrás, que as pessoas não tenham noção da sua obrigação relativamente aos pagamentos. As pessoas têm essa noção. Se não tivessem, não praticavam a quixotila. Se a quixotila é praticada, as pessoas têm noção de que o que recebem emprestado é para pagar. O problema é que no nosso país se desenvolveu uma mentalidade de assistencialista, de que o pai Estado é que vai resolver os problemas do povo. E eu, ainda há pouco tempo, fui fazer uma conferência na Fundação Agostinho Neto, onde eu disse que a frase do Presidente Agostinho Neto, mais importante, é resolver os problemas do povo, na minha opinião, está desatualizada. Claro que esta frase provocou um choque muito grande naquele ambiente, né? Por as palavras do saudoso Presidente em causa. Mas eu procurei explicar porque é que eu dizia aquilo. Neste momento, parece-me que é mais correto dizer que o mais importante é resolver os problemas com o povo, não do povo. Porque senão cria esta mentalidade, a mentalidade de que o Pai Estado vai resolver todos os problemas. O que eu preciso é de, juntamente com o povo, encontrar solução para os problemas. Os problemas que... os chamados problemas do povo também são meus problemas se eu fizer parte do povo. Agora, se eu não fizer parte do povo, então eu vou resolver o problema do povo. Não, no meu conceito de povo, ou seja, no conceito de povo em que eu estou inserido, eu também tenho que estar, eu estou lá dentro. Portanto, eu tenho de resolver os problemas com o povo, porque eu faço parte do povo. Se quisermos falar a partir do Estado, então diríamos que o mais importante é criar as condições para que o povo resolva os seus próprios problemas. Parece-me que o caso da Quixiquila é o melhor exemplo de como se pode ajudar um povo a resolver os seus próprios problemas. Porque se o povo tiver mais recursos, ele próprio acaba por resolver os seus problemas. Eu não vim aqui na semana passada porque estava no IJ a fazer um trabalho de campo. Devo dizer, perdoem-me se vou ser muito rude para vocês, em relação a vocês, eu quando estava ali a fazer aquele trabalho, eu pensava, isto dá mais prazer do que estar a falar na DW. Desculpem a franqueza, mas eu não vos quero subalternizar, o que eu quero é valorizar o que eu estava a fazer. E o que eu estava a fazer era descobrir como aquela população da província, de algumas áreas da província do Ijo, estão com os seus recursos, sem presença do Ministério da Agricultura, sem presença do Ministério do Comércio, sem presença do Governo Provincial, sem presença da Administração Municipal, sem presença da Polícia, sem presença de ninguém, eles montam os seus mercados, que funcionam bem, em que há diversos atores económicos, cada um com o seu papel, incluindo os mototáxis, como os carros não podem ir a todas as aldeias, ou a todos os bairros, como alguns chamam, à procura de produtos, o mototáxi pode carregar um cacho de bananas, ou dois, ou três, ou um saco de crueira, e faz a consagração dos produtos. Depois aparece uma, como há muita gente no dia marcado para o mercado, há muita gente que vem de diversos lugares, e aparecem as senhoras que fazem comida para aquelas pessoas que se deslocam. Então, tudo isto é a economia a funcionar e que a administração está completamente fora disto. Não, quando entrevistava o administrador, o adjunto, ou alguém da administração, não, mercados ali, quartas e sábados, não falha e tal. Mas eles não estão, não têm nenhum envolvimento nisso. Felizmente nem cobram taxas. Né? Seria pior se fossem lá cobrar as taxas, mas felizmente nem as taxas cobram. Ainda bem. Pelo menos as pessoas estão ali à vontade. Mas se cobrassem as taxas, pelo menos poderia, mesmo que fosse simbólico, de um Kwanza, eu sou a favor das taxas, porque não concordo com a tal mentalidade do Estado, do qual Estado. Pelo menos íamos ter estatísticas. Porque aqueles mercados permitiriam, se a administração estivesse vocacionada para isso, permitiria que a administração tivesse a estatística de quantas toneladas de mandioca, ou de banana, ou de batata, ou seja, do que for, se produzia num determinado período no município ou na comuna. Mas, infelizmente, isso não acontece. Assim, bom, estamos a chegar ao fim. Pode-me dar tanto prazer como deu estar lá no IJ, mas é evidente que me dá sempre prazer estar aqui a trocar ideias convosco. Então, aproximando-me do fim, aproxima-se a tristeza. Recomendamos que o crédito agrícola deve continuar, desde que corrigidos e definidos aspectos que foram aqui sendo referidos. Que os prazos deveriam ser revistos, deveria haver diferimento. E aqui entra aquela questão da definição teórica de crédito de campanha. Se tem diferimento do período de um ano, não pode ser crédito de campanha. Realmente, o problema não está. O problema está exatamente em ser considerado de campanha. O crédito não deveria ser considerado de campanha. Na nossa opinião, e infelizmente não vem aqui nas conclusões, na nossa opinião, o crédito, e por isso é que eu referi às experiências do tempo colonial, o crédito deveria ser designado por algo parecido com uma designação que havia no tempo colonial, que era crédito a pequenas iniciativas. Ou seja, alguém que precise de um pequeno equipamento, por vezes custa $500, se ele tiver esse pequeno equipamento, ele duplica ou triplica a produção. Então, é necessário que as pessoas, as instituições, entendam que com muito pouco dinheiro é possível provocar aumentos significativos da taxa da produção. Estava a ler ali a taxa. A taxa de juro, nós propunhamos que a taxa de juro deveria baixar para 1%. O governo, nós fizemos esta apresentação no Ministério da Economia no ano passado. O governo este ano aprovou, não aceitou a nossa de 1%. O governo nem sempre gosta de dizer 1%, não, porque eles vão pensar que foram eles que deram essa ideia. Então, pôs em 2%. Ok, dá. Não está muito mal. Passou de 5% para 2%. Eu falei pouco do que vem ali a seguir, que o novo desenho, se não se importa, o novo desenho deve prever riscos e contingências derivados do clima para a residência. Como a maior parte das pessoas não pagaram, mais de 90% das pessoas não pagou o crédito, o argumento que foi posto em cima da mesa foi porque houve seca. E realmente, é verdade, no ano de 2012 não choveu o suficiente. Mas, a partir daí, toda a gente agarrou-se a esse facto para justificar o problema, a questão de não pagar. Mas, na nossa opinião, eles não pagaram por outras razões. Porque não tinham confiança no processo, porque por causa daqueles desvios que eu referi inicialmente, etc. Dizemos também que o crédito só deve incidir onde o aparelho de Estado, concretamente o Instituto de Desenvolvimento Agrário, tenha presença para que possa fazer a assistência técnica, apoiar, acompanhar, etc. Sim. Deve ser negociado com os bancos as medidas para melhorarem a sua capacidade dos bancos e eliminar os pontos fracos, melhorar a qualidade e o número de fornecedores, diversificar o número de fornecedores. O crédito agrícola deve ser olhado como uma alavanca para a reanimação do comércio e da economia local. Já falei o suficiente sobre isso. Os administradores devem ser mais responsabilizados e devem existir mecanismos de coordenação a nível provincial, creio que ainda mais no Conselho. Deve ser melhorada a forma de divulgar o crédito, devem ser tomadas medidas que melhorem os níveis de participação. O crédito de campanha deve ser articulado com outros programas do governo. As autoridades a todos os níveis devem insistir no discurso de quem beneficia do crédito tem de o pagar. A seguir, se achou bom. Pronto, era isto. Agora podemos passar à fase que eu mais gosto, que é perguntas e respostas. Eu considero isto uma sessão de trabalho em que eu transmiti uma experiência concreta que eu vivi e agora estou disponível para aprofundar determinados aspectos que eventualmente não tenham sido suficientemente claros, ou esquecido, na verdade. Muito obrigado pela apresentação. Se eu pudesse passar ali uma garrafa de água, agradeço. Muito obrigado pela apresentação. Na verdade, foi uma rica apresentação, que levou-nos a grandes reflexões, porque, embora a DW não trabalhe diretamente com questões da agricultura, mas uma vez que nós temos o maior foco das nossas atividades nas comunidades rurais e periurbanas, que têm ligações direitas com a agricultura, isso interessa-nos bastante, porque a melhoria de condições das comunidades é o maior interesse da DW. No entanto, vamos começar o momento do debate, colocação de questões, perguntas, contribuições, pontos de vista. Queres te ver? Já tem? Por favor. Vamos obrigar a falar. Não pediu para falar. Já, ok, posso ser o primeiro. Jean Pacheco, sim, eu concordo com o Lucas, o que é que disse. Penso que foi interessante a apresentação feita. Mas eu tenho um comentário que também pode, no fim, ser uma pergunta. Eu posso imaginar que o fim de todo esse exercício, de toda essa dinâmica de crédito agrícola, prefiro dizer crédito agrícola do que de campanha, para ir de acordo consigo, porque campanha é como se fosse um projeto que iniciou hoje, depois de 6 meses e termina logo. O crédito agrícola ficaria bem. O fim de tudo é ver os problemas de agricultura no meio rural resolvido, das famílias no meio rural resolvidas. E eu, vendo bem todas as constatações que o engenheiro apresentou, fiquei com alguma inquietação quando lembro-me das últimas declarações, principalmente de organizações internacionais, que declararam Angola como um dos países que venceu as metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio ligado à área da agricultura. Segurança alimentar. Porque conseguiram resolver alguns problemas de segurança alimentar e que até sugerem a partilha do modelo e das experiências com outros países. Que eu queria perceber do engenheiro Pacheco se que modelo é esse que nós iríamos partilhar com os outros países, se tem ideia disto, porque eu realmente às vezes me questiono qual é o modelo eficaz que nós temos, que temos que partilhar com os outros, nessa perspectiva da agricultura. Essa é uma questão. E a outra que eu queria perceber também de si, não sei se cheguei tarde, se analisou essa perspectiva, é dos quadros no setor. O setor está bom em termos de quadros agrícola, da agricultura. Porque eu percebi que no Ministério da Agricultura ou no país, não só no Ministério, no país, mas eu percebi que é uma das partes que o vosso estudo mencionou mais, a questão da debilidade ou do reforço de quadros nos bancos, que não compreendiam bem a questão da agricultura familiar. Então, queria perceber por que só o banco, será que o próprio setor, o próprio Ministério tem quadros? Não deveriam ser esses quadros do Ministério que, se calhar, em colaboração com os bancos, poderiam reorientar a estratégia da campanha agrícola? Essas são as minhas questões. Então, se qual é o hábito, se é pergunta resposta ou se junta 3 ou 4, vamos juntar 3 ou 4 questões de todos. Boa tarde. Meu português não é muito bom. Espero que me compreenda. Basicamente, estou preocupado por as taxas de juros que você está a recomendar em seu estudo. Fala mais alto, eu também não estou a ouvir. Estás a recomendar na meia de taxas de juros que se podia cobrar entre 1% e 2% aproximadamente. Se nós temos um análise comparativo entre os créditos em la cidade, que oscilam entre 2% e 3%, os custos para prestar dinheiro fora da cidade são mais elevados e os riscos ainda são mais elevados. Como é que podemos cobrir os custos que isso significa com uma taxa de juros de 1% e 2%, se em la cidade se cobra mais taxas de juros, sendo os riscos menores e os custos menores? Só isso. Também acho que foi uma apresentação realmente interessante. E nós temos aqui vários colegas de Kishi Crédito que convidamos, que parece que têm questões assim técnicas, mas as questões à volta do sistema de recuperação dos fundos é um pouquinho na linha do colega. Os bancos tiveram a responsabilidade de recuperar os fundos. Eu tenho a impressão, se houve só 2% ou 3% de reembolso, em que houve pouco incentivo do banco para andar atrás dos clientes para recuperar os fundos. E uma experiência do Kishi Crédito que eu sei que um grande incentivo para as pessoas de pagar realmente os empréstimos é a garantia que, na base de uma boa história de crédito, poder no ano que vem ou num novo ciclo. E parece que este, como o Sr. Pacheco mencionou, é o facto que foi o processo foi quebrado 3 anos, hein? Não há esta possibilidade de incentivar as pessoas a receber um novo ciclo de empréstimos na base de uma boa para os bons clientes. Mas eu acho que para a sustentabilidade o mecanismo para reembolso é um fator fundamental e muito chave. Eu queria que eu respondesse a essas questões, senão depois vou-me perder. A primeira questão, eu confesso que quando eu ouço dizer, e ouço dizer sempre num tom muito, de muita autossatisfação, que Angola cumpriu um dos objetivos de desenvolvimento do milénio, que é o de redução da nutrição, eu não digo que isto não é verdade. Agora, eu penso que quando esta notícia é dada, tem de ser imediatamente seguida de uma frase que é: à custa da importação de alimentos. Porque o que permitiu que Angola tivesse melhorado significativamente a sua situação nutricional foi a importação de alimentos. Angola importa grandes quantidades de alimentos. Só em carne importa 500 milhões de... importou em 2014 de 500 milhões de dólares. É muito. Que o governo não faça isso, nós entendemos que qualquer governo gosta de, digamos assim, valorizar os seus feitos. O governo, ao não pôr a segunda parte da frase, não está a mentir, está a omitir, mas não está a mentir. O problema é quando as organizações internacionais não chamam a atenção do governo para esse fato. Porque as organizações internacionais, quando falam, quando emitem as suas opiniões, deveriam, na minha opinião, esclarecer o público em geral desse fato. Porque eles sabem perfeitamente que isto foi conseguido através da importação. Mas fica ainda mais grave quando falam do modelo, porque de facto não há único. Esse modelo é o preenchimento da folha de importação, não é? Se eu tiver dinheiro, não preciso de ir à Angola aprender como é que se preenche um boletim de importação, não é? Tenho dinheiro, faço importação e pago. Porque de facto, se há situações, se há políticas em Angola que não estão a funcionar bem, uma delas é claramente a política agrícola. E um indicador disso é o facto de a população estar a sair das áreas rurais e estar a vir para as cidades. Há muita gente que diz, não, a população está a sair das áreas rurais e vir para as cidades e criar problemas a organizações como a DW, porque isto é um fenómeno universal. Em todo o mundo as pessoas têm tendência para ir para a cidade. É verdade, isto é uma tendência universal. Mas aqui em Angola, primeiro, a velocidade é muito maior do que nos outros países. Então, se nós verificarmos qual era o rácio em 2002, para não irmos mais para trás, depois não se invocar a guerra, se olharmos para 2002, comparativamente à situação atual, ou a de 2014, quando foi do censo, nós verificamos que é uma velocidade incrível. E todos os dias nós sentimos, quase que ouvimos, a cidade a crescer. E não estou a falar apenas da cidade de Luanda. Se nós formos aos mapas de distribuição, eu tive, foi talvez a primeira curiosidade que eu tive quando tive acesso aos dados do censo, foi verificar qual era a situação dos municípios sede da província. E dentro de cada município, qual a situação da comuna sede. E realmente o que acontece é que onde há mais serviços é para onde a população vai. Portanto, então, aliado ao problema da ineficiente política agrícola, há também o problema dos serviços. Os serviços estão demasiado concentrados e não permite que a população se mantenha. Há uma exceção quando analisamos os dados do censo. Há exceções engraçadas, não sei se o sentido teve ocasião de verificar isso. As exceções das comunas junto das fronteiras. Nas comunas junto da fronteira, a população, ou nos municípios junto da fronteira, a população dessas comunas não fugiu para a sede. A população ficou lá na fronteira e vai buscar os serviços ao Congo e à Zâmbia. Se fizerem isso, vão verificar que o que eu estou a dizer é verdade. Claro, porque um ano depois, se calhar, a situação já não é exatamente a mesma. Bom, em relação aos quadros do setor, é evidente que o setor agrícola tem graves problemas de quadros. Eu não tenho certeza se nós escrevemos isso. Se nós escrevemos sobre os bancos, é porque a preocupação ali era que os bancos tivessem determinada capacidade para analisarem as propostas. Claramente que o Ministério da Agricultura não tem quadros com quantidade e qualidade suficiente para resolver os problemas que aparecem. O que é mais grave é que a política de quadros, a política de admissão de quadros, de trabalhadores, de admissão de técnicos no nosso país, faz com que sejam considerados professores apenas os que estão diretamente ligados ao Ministério da Educação, ou seja, diretamente ligados ao ensino, sem ter em conta que há outros setores onde há quadros cuja atividade diária é como se fossem professores. E um deles é o setor agrícola. Portanto, um indivíduo que trabalha como extensionista é um professor. De certo modo, é um professor. Vamos entender o professor em sentido lato. Tem que estar suficientemente capacitado para, eu não diria para transmitir conhecimentos, porque às vezes o agricultor tem mais conhecimentos que o técnico. Eu, quando digo isso, em certos ambientes as pessoas ficam um pouco melindradas e pensam que eu estou a ser populista. Não estou a ser populista. O que eu quero dizer é que na prática um agricultor sabe mais do seu terreno do que um engenheiro que chegou hoje. O engenheiro depois vai conseguir perceber como é que ele faz e vai ajudá-lo, mas até que o engenheiro perceba o sistema que está ali em funcionamento ainda vai demorar algum tempo, pelo menos um ano, para que ele possa perceber como é que as coisas se passam. Então, o Ministério do, do Trabalho só permite, quer dizer, o Executivo, através do Ministério do Trabalho, só permite a admissão de trabalhadores, de novos trabalhadores, para a saúde e para a saúde e para a educação. Os quadros da agricultura estão a ficar velhos, vão para a reforma, como eu, e não são substituídos. Portanto, eles que já eram poucos, agora ainda cada vez são menos. E se não se toma uma medida radical nos próximos tempos, vai-se chegar a uma altura em que não vai haver ninguém. Nesta minha estadia no IJE, em dois dos quatro ou cinco municípios onde eu passei, os técnicos que lá estavam, os responsáveis municipais, diziam: eu já pedi a reforma, não sei quanto tempo, não me dão. Portanto, já são pessoas que se querem ir embora, querem fazer que é toda a sua vida, mas seguramente depois não vão ter substitutos. E os muitos quadros que estão a ser formados nos institutos médios e nos cursos superiores não estão a trabalhar no setor. Preferem ir trabalhar na educação, onde ganham muito mais, e isso já têm muito menos. Não têm que sujar as botas, não têm que calçar botas, não têm que apanhar chuva, etc, etc. Portanto, este é um problema que está ligado à política agrícola em geral. Bom, relativamente à questão da taxa de juros, a opinião que eu vou emitir é baseada, em primeiro lugar, na minha condição de cidadão, que acho que a população rural em Angola está, de facto, mais prejudicada que a população urbana e, por isso, deve merecer um tratamento diferenciado. Em segundo lugar, como profissional. Eu, sendo um profissional da agricultura, entendo que, por aquilo que eu conheço da agricultura atual do nosso país, entendo que não será possível desenvolver a agricultura sem que a agricultura seja subsidiada. Estou a falar tanto da agricultura a muito pequena escala, da agricultura familiar, pobre, como da agricultura de escala elevada. E sustento essa minha opinião no facto de a agricultura dos países mais avançados do mundo serem agriculturas subsidiadas. A agricultura dos Estados Unidos é subsidiada, a agricultura dos países da União Europeia é subsidiada, a agricultura, para não ir tão longe, a agricultura do Brasil é subsidiada. Então porquê que a agricultura angolana não há de ser subsidiada? Tem de ser subsidiada. Se ela não for subsidiada, não é possível. E no caso concreto de Angola, isto justifica-se ainda mais pelo facto de, primeiro, termos tido uma guerra terrível, que fez com que os agricultores perdessem todo o seu capital, incluindo, em alguns casos, o capital conhecimento. Porque a guerra não demorou 10 anos, a guerra demorou 40 anos. E a transmissão de conhecimentos que se faz na agricultura de pais para filhos não se verificou, porque eles saíram, eles foram para as cidades, ou se o pai ficou, o filho veio, ou vice-versa. Então criou-se ali uma situação de desigualdade. O que é que eu quero dizer com subsídio? Quero dizer que esta taxa de juros, eu não estou a dizer que o banco fique prejudicado. O banco não pode ter prejuízo, estou de acordo consigo, o banco não pode ter prejuízo, mas o Estado tem que suportar o diferencial. Agora não estou a encontrar o termo. O que é que o Estado dá? Mas não se chama subsídio. Subvenção. O Estado dá uma subvenção. Portanto, para os agricultores mais, digamos, de escala mais elevada, o Estado neste momento está a dar subvenção. O programa Angola Invest, o crédito comercial é de 13%, 14%, 15%, dependendo do banco, dependendo das variações. E o cliente só paga 7%, o resto que paga o Estado. Portanto, é lógico que estes agricultores também têm direito a isso. Este é o meu ponto de vista. E, pelos vistos, o governo aceitou esta situação e o Estado é que vai entrar com este dinheiro. E os bancos têm realmente essa. Sabem disto. Agora, isto tem outro problema, que é a preocupação com que os bancos têm de ter de cobrar. E aí é que. Aqui é que é realmente o grande problema. E eu confesso, não sou profissional de finanças, não percebo nada de finanças, nem das minhas, por cento. E não sei como é que esta questão pode ser resolvida. Acredito que haja mecanismos que façam com que os bancos sejam, de algum modo, penalizados se não tiverem mecanismos de recuperação. Ao nível desses agricultores, chamamos assim, de escala mais elevada, o Estado criou um fundo que se chama Fundo de Garantia de Crédito. Mas que é uma instituição que funciona e cujo objeto é exatamente procurar saber se os projetos para os quais é acionado o mecanismo da garantia se estão a ser bem executados ou não. Esse fundo também tem as suas debilidades, também é uma coisa nova, os quadros, os técnicos não têm muita experiência, mas eu tenho conhecimento de que alguma assistência está a ser prestada a esse fundo, o tal fundo de garantia, que funciona mais ou menos, o local onde funciona é ali perto de Quinas X. E eles estão a fazer um esforço para melhorar os mecanismos de monitorização desses projetos. Mas isso é outra escala. Agora, esta pequena escala, eu só vejo um mecanismo. É através do Instituto de Desenvolvimento Agrário, que tem que ter pessoas capazes de fazer esse acompanhamento e, voltamos à minha tese inicial, das administrações municipais. As administrações municipais, em vez de estarem preocupadas a fazer coisas que às vezes não fazem sentido nenhum na burocracia, acho que devem ter essa preocupação de acompanharem estes programas, transformarem estes programas em estes programas que são decididos a outros níveis, mas em programas da sua atividade, e procurarem fazer com que o dinheiro do Estado que está ali a ser implementado seja bem utilizado. Claro, Alan está a dizer, mas isto é um sonho, é uma utopia. Pode ser que seja um sonho, mas eu estou com aquele, como Eduardo Galeano, que diz, a utopia serve para a gente avançar, não é? A utopia não é para nós ficarmos parados, o sonho não é para ficarmos parados, o sonho é para nos permitir avançar no sentido da concretização. Houve mais alguma? Respondi as três, não é? Sim. Não sei se respondi. Tentei responder. Por favor. Ok, eu primeiro quero dizer que fiquei muito, diria mesmo, assustado com a taxa de reembolso, que é uma taxa realmente catastrófica, assim posso dizer, porque realmente mina aquilo que nós podemos dizer que é a cultura de crédito. E alimenta mais aquilo que já vimos aqui, que é a mentalidade que é do Estado não é para pagar. E com isso eu tenho um grande receio que uma possível revisão ou um possível desenho de um novo crédito ainda venha a vencer, uma vez que o governo passe novamente à frente do projeto, uma vez que os beneficiários entendam que realmente este crédito tem o mesmo pendor com os outros tantos que já apareceram, porque a história parece que nos indica que todos os programas que o governo já implementou, acho que a taxa de recuperação nunca foi satisfatória, mas que este último 2% de recuperação é muito gravíssimo. E também eu quero aqui perceber. Desculpe só, qual é a taxa de recuperação da Digicrédito? Não percebi? Recuperação de que crédito? Acima de 95%. De 95%. Está aqui o diretor das operações. Não foi, não sim. Pode existir. Não pode continuar. Sim. Pensa no ter o número. Eu sei que é alta, mas eu sei que é o número. Sim. Não gosto muito de falar, então quando falar. Poder dizer o número seguro. Sim. Falou-se que 45% dos clientes ativos entrevistados, ou seja, os clientes que receberam beneficiam do crédito, disseram que não sabiam quanto é que realmente tinham recebido. Quer dizer, eu não fez muita fez confusão na minha cabeça. Como é que uma pessoa beneficiou do crédito, mas não sabe quanto é que recebeu? Quer dizer, estamos a dizer que já ali há uma falta de transparência, é gravíssimo. Mas, o Fernando, não é as pessoas não receberam os fundos, receberam o crédito nos compradores. Não receberam o dinheiro na. Não. As pessoas não receberam dinheiro, as pessoas receberam os bens. Exatamente. Não receberam bens. Isso não sabem, não sabem o valor. Sim, mas tinham que. Quer dizer que não houve nenhum documento de ligação entre o provedor e o beneficiário. Porque pelo menos tinha que saber. Então vai devolver como? Se eu não sei quanto é que recebi, só sei que recebi isso, mas quantificado em. Recebi fertilizantes, recebi isso, mas está orçado em quanto? Como é que vou devolver? Há uma. É uma falta de transparência no processo que a princípio já foi um elemento que fez com que os pagamentos fossem mal feitos. Acho que... Ou seja, a resposta, se me aprender a pergunta, você mesmo deu. nesta situação, desculpe-me, é que isso tem de ser já agora para ser mais perto. Eu quando dei a resposta um bocado. Tinha isto na mão. O Alzheimer parece-me que está a chegar. Não me lembro sequer se tinha ou se não tinha. Não. Peço desculpa por responder de imediato. Mas a questão fundamental é mesmo esta. É que desenvolveu-se aqui um mecanismo de crédito que teve uma série de erros. Eu ao longo da minha... exposição, fui dizendo, e quando chegou o slide onde essa questão estava, eu saltei por cima porque pensei que não valia a pena bater mais no problema. O problema já estava suficientemente identificado e realmente não é, e o problema não é só de transparência, é mesmo de organização, o modo como se organizou tudo aquilo. Eu acredito que o Quixi Crédito tem uma taxa elevada. As caixas comunitárias que a ADRA tem vindo a desenvolver em Benguela e no Ambo também não têm 95%, mas têm taxas razoáveis, que permitem pelo menos uma certa sustentabilidade, porque aí funciona o mercado. O mercado funciona. Eu vou buscar crédito, sei quanto é que fui buscar, quanto é que pedi, quanto é que recebi e o compromisso. Agora, o mecanismo que foi desenhado é que estava completamente errado. Estava errado na sua essência. Os agricultores tinham acesso ao crédito através da cooperativa ou da associação. E só isso já causava problemas. Porque o coordenador ou o presidente da cooperativa, nós sabemos todos, normalmente é o principal beneficiário de um crédito deste tipo. Quando o crédito é dado em conjunto, quem beneficia é quem põe lá a assinatura, é quem tem o acesso aos bens, ele é o principal beneficiado. E o outro, o cidadão comum, fica sem saber se está a ser prejudicado pelo fornecedor ou se pelo presidente da cooperativa. E como não tem coragem de pôr o problema ao presidente da cooperativa, porque depois tem medo do feitiço, então o problema é do fornecedor. Ele a nós não nos diz que a culpa pode ser do presidente da cooperativa. Agora, eu sei que ele, na cabeça dele, está que o presidente da cooperativa também lhe tirou uma parte. Só que ele não tem coragem de dizer isso naquele momento, né? Se eu falar com ele noutra circunstância, ele se calhar já vai ter mais coragem. Mas um dos problemas não pode ser o que o Fernando diz em termos do tipo de paternalismo dos políticos do governo, o facto que o programa não está a confiar no próprio família pobre ou o próprio povo para receber os fundos. Há sempre na cabeça das pessoas que vai beber isso ou vai desviar para comprar um carro ou alguma coisa que não está necessária. Mas eu acho que uma coisa fundamental é de ter confiança que o próprio camponesa sabe melhor do que qualquer outra pessoa como utilizar os seus fundos. E eu acho que esta atitude de paternalismo é um dos problemas fundamentais. Exatamente. Por isso eu gastei muito tempo ali a falar da tal mentalidade. Se me permite. Eu sei que estamos a violar a regra, mas assim também o diálogo torna-se mais dinâmico, não é? O que é importante é que não fique só em duas ou três pessoas. Desta experiência que eu já vivi muitas experiências deste tipo, mas estou a falar desta porque foi na semana passada e era numa semana em que eu devia ter estado aqui. Portanto, vem-me à memória mais aquilo que eu vivi na semana passada. Nestes mercados que eu referi há pouco, encontrei pessoas que vêm de Malange vender produtos no IJ. E há pessoas que levam produtos, pessoas que compram produtos lá no mercado do IJ e que levam para Malange. E, em muitos casos, o pagamento não é imediato. Não é imediato. Epa, leva, paga daqui a uma semana ou daqui a um mês. Porquê? É capaz de me responder porquê? Alguém já disse a palavra aqui? Porque gerou confiança. A tal confiança que o Estado não tem no povo e o povo não tem no Estado. E os nossos governantes, quando digo governantes, não estou a falar do governo, estou a falar de todos os níveis, incluindo o administrador do comunal, têm de desenvolver uma mentalidade que ele precisa de ter confiança no povo e o povo precisa de ter uma confiança nele. É isso que eu chamei há bocado resolver os problemas com o povo. É assim que, se não for dessa maneira, nunca mais nós vamos resolver o problema. Nós dissemos aqui, fizemos aqui recomendações bonitas que nós sabemos que não vão ser implementadas. Na minha opinião, o que pode funcionar são mecanismos como o Quixi Crédito, como as caixas comunitárias, com pequenas iniciativas locais que possam, essas sim, negociar então com os bancos os financiamentos, mas a responsabilidade tem que ficar a nível local. Não digo a nível de uma comunidade apenas, porque na prática era inviável, mas, por exemplo, a nível de uma comuna ou até mesmo de um município. Se houver uma organização que a nível do município lida com os cidadãos em geral e a outro nível lida com os bancos, servindo de intermediário, possivelmente o capital de confiança vai ser construído. Não vai ser construído num ano, vai ser construído em muitos anos. Nestes mercados que eu referia, eu tinha sempre o cuidado de perguntar, mas há quantos anos a senhora anda nisso? Ah, desde que acabou a guerra. Ah, há 7 ou 8 anos. Ah, há 5 anos. Claro, ao fim desses anos todos, e vocês também sabem, como cidadãos, que há muitos comerciantes chamados informais no nosso país que compram produto dos agricultores quando ele ainda está na lavra. Ele chega, uma senhora daqui de Luanda qualquer, uma quitandeira, chega a um determinado sítio e diz: esta lavra de mandioca ou de milho ou de batata doce é minha. Paga e vai-se embora. E ela tem confiança suficiente no agricultor que o agricultor não lhe vai mexer naquilo, porque se vai mexer vai perder a confiança, vai perder algo que custou a construir. E é essa construção que é preciso, que é um processo que é preciso fazer. Posso, né? Havia alguém que estava à frente. Muito obrigado. Eu gostaria primeiro parabenizar pelo estudo e talvez pedir ao engenheiro Pacheco e à Adra que se pudessem publicar e publicar. Infelizmente, a minha cabeça de velho já não funciona bem e eu queria trazer alguns exemplares. Por favor, contactem a Adra, cada tem exemplares do estudo. Sim. Além disso, isto ficou aí. Ficou. Mas o texto completo está na minha publicação. Ok, obrigado. O Adra já enviou um PDF deste documento que vamos colocar no site deste debate. Exato. Vamos colocar o próprio estudo. Certo. O que é muito interessante, embora o conteúdo pode interessar simplesmente algumas pessoas que estão ligadas à questão de agricultura, desenvolvimento rural, mas a questão da metodologia, o engenheiro foi muito específico e principalmente a forma como foi justificando as escolhas, isso é muito interessante e que nós estudantes precisamos aprender muito, mas muito mesmo. Portanto, eu tenho aqui duas perguntas a fazer, sua permissão. Primeira, que o estudo mostrou que existem quatro intervenientes nesse programa, que é exatamente os beneficiários, o comitê local de pilotagem, existe um outro comitê, que é o comitê que regula, e os bancos. Parece que percebi que o engenheiro explicou que os comitês locais de pilotagem, que na teoria deveriam fiscalizar ou então deveriam aprovar e que deveriam levar o projeto até as instâncias superiores, não funciona. Gostaria de saber como então tem funcionado a questão do para ceder o crédito, como é que tem funcionado? Porque também o estudo mostrou que alguns foram rejeitados, não receberam. Então onde é que passa todo o processo e quem aprova? A segunda questão tem a ver com a conclusão chegada no estudo de que os baixos níveis de reembolso devem-se em parte, diante de todos aqueles fatores, em parte a mentalidade que se tem, que já se mencionou, e em parte também principalmente com esta questão. Mas não mencionou-se a questão do déficit ou então do sistema de comércio rural sofrível. O sistema de? Sistema de comércio rural sofrível. Parece que em todos os casos é sofrível, não funciona muito bem. Não será isso um fator que contribui também nos baixos níveis? Porque não adianta produzir. Quando não tem onde eu vou ir vender, logo não terei como pagar as dívidas. Gostaria que o engenheiro dissesse mais alguma coisa. Mais uma? Ah, sim. Por favor. Bom, primeiro, para me desculpar ter chegado tarde. Eu devia estar antes, mas teve uma fisioterapia que eu tive que fazer. E depois, a minha satisfação por estar a 2 metros do engenheiro Fernando Pacheco, né? É uma pessoa que eu conheço há muito tempo, ouço. E a liberdade de estar aqui junto, assim próximo, depois de tantos anos, acho que é de agradecer. Eu trabalho pela Quixe Crédito há 12 anos. E a minha função na Quixe Crédito me faz estar próximo dos atores, de vários atores ligados a crédito. A minha abordagem vai cingir-se mais nas questões de crédito, porque da agricultura não entendo nada. Mas também acho que a deficiência que se encontrou neste projeto é cruzada. Podemos encontrar deficiência. Eu acho que eu pude aprender isto aqui, do ponto de vista no próprio setor agrário, mas também no setor financeiro. Bom, eu digo que eu perdi esperança, né? Eu perdi esperança que qualquer coisa voltada às comunidades funcione. Perco essa esperança porque acho que os erros começam nos processos. Primeiro vamos ver, a boa vontade existe, porque até se disponibilizam financiamentos e verbas. Mas começamos a ver como se selecionam os atores. Quem são os atores que vão intervir com as comunidades? São indicados. Não há um processo aberto de que haja um concurso público e os atores que tiveram que mostrar a eficiência acabem sendo esses selecionados para operacionalizar. Este é o primeiro, eu acho que o primeiro problema começa aí. Depois, vamos nas metodologias. Os atores são indicados, porque é assim que são, é assim que aparece. Eu estive em reuniões, a última foi do Ministério de Economia, onde precisava ser operacional o programa de reconversão da economia informal. E o que é que encontramos? O projeto já estava pré-concebido. Quer dizer, vocês entrem, está aqui, avancem, o que é perigoso. É para ver que se nós, como atores financeiros, não fomos ouvidos, os beneficiários pior, estão distantes. Nós, com um e-mail, com um telefonema, podemos aparecer. Então, os estudos, acredito que não chegaram a nos beneficiar, e aí aparece um outro erro. E nós já conhecemos como isto funciona. E depois, os próprios mecanismos, como vai ser implementado. Eu vou dar um exemplo agora de um programa papagaio. Eu estava passando aqui no Camama, encontrei um caminhão a vender produtos agrícolas. Ele está falando hoje? Não, foi há meses. Nos fins de semana, eles vendem sempre ali no Camama e tem um caminhão a vender produtos agrícolas. É, acredito que foi há 2 meses. E estão ali, o mês passado ainda vi. No caminhão tinha, eu acho que o caminhão tem um motorista, que não fica a vender, se calhar. Tem um ajudante. E tinha 2 homens a entregar o produto a 2 que estavam aqui embaixo. E tinha uma sombra onde tinham 3 pessoas a passarem fatura. É só para ver a quantidade de pessoas que estão em empregos para comercializar aquele produto. Um pouco para concordar com o que o engenheiro disse. A experiência que temos, nós vamos para a Gabela e os agricultores da Gabela mandam os produtos, não vêm. Essa confiança que se estabelece. Mandem para o mercado e entregam a uma senhora. Liga, olha, vem aí a carrinha X. Esta senhora pega o produto, ela mais 2 pessoas só, vendem e mandam dinheiro como turista. Há coisa que se calhar precisamos melhorar, mas é para ver que esta confiança funciona. O custo de ter esta quantidade de pessoas para vender aquele produto é exagerado. Não há rendimento possível, não há entradas possíveis que venham cobrir o custo que tem ali. E conhecemos como é que o angolano é. Ele precisa de tirar aí o dinheiro já para almoçar na hora, não vai esperar salário, precisa tirar dinheiro para táxi, é um desastre. Então, por isso que eu digo que às vezes desacredito que qualquer coisa feita vai funcionar, a não ser que nós temos que repensar o sistema. Bom, falou das experiências, acho que ali se calhar vai a minha inquietação, é que em Angola há poucas experiências privadas. É, se calhar nós sabemos como é que esses programas funcionam, quais são os resultados à partida, nós sabemos já isso à partida. E nós, quando estamos até a conversar com pessoas que vão operacionalizar o sistema financeiro, em off, já, todos nós, tanto eles que vão entrar como nós, já sabemos que não vai funcionar. Porque até eles próprios que vão operacionar não acreditam nisto, e de facto isto já é um grande problema. Os intervenientes todos, até a nível do município, eu tive a possibilidade no programa Grande Plutónio ir fazer com o João Neves, fazer uma avaliação. Eu fui da parte da Comissão de Micro, o técnico de microfinança, para dar os meus inputs. Encontramos, fomos a Domba Grande, e o chefe da cooperativa é do MPLA. Depois é chefe de não sei quanto, tem várias ocupações que ele não se dedica à atividade agrícola como tal. E depois aquilo que se fala, o processo de seleção dos clientes, a própria cultura das instituições que vão operacionalizar. Se for o BPC e o Banco Sol, os técnicos estão preparados para trabalhar com as comunidades, conhecem as comunidades, conhecem a dificuldade, acho que é um grande problema. Se calhar era fazendo uma experiência, porque nós também às vezes me preocupa. Por que é que nós, que este crédito, comissões se calhar financeiras, não temos compromissos grandes contra, e a ADRE e outros não desenvolvemos, se calhar discutir algumas parcerias pequenas, mas fazer experiência? Também nunca houve, não sei se o ponto de partida devia ser de uma ou de outra, mas se calhar ensaios pequenos poderíamos trazer qualquer dia resultados muito mais favoráveis, porque eu percebi também que as iniciativas feitas no local, se calhar bem direcionadas, podem trazer melhores resultados. É a minha abordagem. Não tive nenhuma pergunta, mas eu quis navegar em função da minha experiência por esses fatores todos. Posso perguntar? Já há poucas perguntas. Eu começaria por dizer que eu ainda não perdi a confiança. tenho um bocadinho de mais, mas não é a primeira vez, não é a primeira vez que nós falamos por telefone, já falamos várias vezes. Portanto, sou um bocadinho mais velho e não perdi a consciência. Acho que é possível nós desenvolvermos algo que permita encontrar um caminho, porque um dos grandes males do nosso país é nós sempre pensarmos que nós temos a solução. Nós temos que pensar que nós temos uma solução. Nunca há a solução. A solução para isto é o governo muitas vezes acha que a solução está em A, B, C, na pessoa A, na pessoa B, na pessoa C. Não. Como se disse várias vezes aqui hoje, isto é um processo que possivelmente ninguém pode identificar o início. Aliás, como é aquilo que eu concebo que é um processo de desenvolvimento? Ninguém pode dizer quando é que um processo de desenvolvimento começou. Não é possível, porque mesmo que se diga que a independência de Angola começou no dia 11 de novembro, há para trás uma história que não pode ser esquecida, não pode ser metida na gaveta. Portanto, nós temos de ter em conta que existe, que os processos não têm ponto de partida e também não têm ponto de chegada. Portanto, não há ninguém que se pode dizer já está desenvolvido. Mesmo o Canadá, mesmo a Noruega, mesmo a Suécia, mesmo a Holanda, não se pode dizer que têm os seus problemas resolvidos. Não é possível. Então, eu acredito que seja possível encontrar soluções desde que nós consigamos identificar os problemas. E esta é que é a grande questão. Nós, infelizmente, temos muita dificuldade de identificar o verdadeiro problema. Depois dá isto, dizia o próprio técnico que elaborou, que vai executar, ele já sabe que aquilo não vai dar. Só que uma coisa é o que ele diz em off, outra coisa é o que ele diz quando lhe põe a câmara de televisão à frente. Quando lhe põe a câmara de televisão à frente, todos nós já sabemos qual é o discurso, não é? Graças a isto, graças àquilo, nós estamos para frente, Angola é o maior. Bom, assim não é possível. Eu não tenho dúvida nenhuma que a população, desculpa por estar a falar muitas vezes do IJ, mas agora não é por causa da minha última estadia. Eu não tenho dúvida que a população do IJ, do ponto de vista da satisfação das suas necessidades primárias, está muito melhor que o genérico da população do AMBO. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Conheço razoavelmente bem as duas realidades. Mas quando eu falo com agricultores do IJ, ou de Malanje, o que eles me dizem é: o que está bem são os do AMBO. Tem isto, tem aquilo, tem bois, tem. Porquê? Porque o discurso que passa na televisão é um discurso sempre de que as coisas estão bem. Ora, eu acho isto completamente errado. Não, por razões políticas, criam-se factos anormais que fazem gerar uma expectativa que não tem nada a ver com a realidade. Eu acredito que um processo de crédito, seja o Kishi Crédito, seja este que começou em 2010 e depois parou e que pode agora reiniciar qualquer outro, só pode sobreviver se tiver uma prática continuada e for conquistando a confiança. Se isto acontecer, e eu acho, vocês sabem, claro, melhor do que eu, mas se o Kishi Crédito sobreviveu e se está hoje onde está, é porque foi capaz de criar essa confiança. Acredito que o Kishi Crédito tenha problemas, é impossível não ter problemas, mas o mais importante é que ele continua a existir. Isto é o fundamental. E os problemas que tem vai ver resolvidos. Eu diria que um dos erros que se comete é demasiada presença do Estado nestes processos. eu acho que o atual governo deve, deve assumir que a sua presença em algumas situações atrapalha mais do que ajuda. O que é preciso é ajudar a resolver, o que é preciso é ajudar o povo a resolver os seus problemas. Ou seja, o Estado tem que cumprir o seu papel, mas o seu papel não é vender produtos no quilamba. Não pode ser. Não cabe na cabeça de ninguém uma coisa destas. Portanto, o papel do governo é criar os mecanismos para que o comércio rural, e agora respondia já a outra questão, o comércio rural no nosso país não funciona. Hoje, quem viveu, o Alan quando chegou a Angola, sabe bem de que o comércio em Luanda simplesmente não funcionava. Nem o informal. Nem o informal. Era zero, não é? Para se conseguir qualquer coisa era uma luta. Eu lembro-me de ver pessoas importantes deste país na véspera de Natal a lutarem para ter um frango. A lutarem mesmo, lutarem mesmo. E pessoas que já tinham sido importantes ou que mais tarde foram importantes. Portanto, se há coisas que ao fim de 40 anos de independência se conseguiram resolver no nosso país, o comércio nas áreas urbanas é um deles. É uma delas. Está resolvido. Pode-se dizer, mas ainda há isto, ou quero. Isso são pequenos problemas comparado com o grande problema que existia. O grande problema está resolvido. Então, se não vai ao quero, vai ou não te quero, ou vai a outro sítio qualquer. E encontra solução para o seu problema. Nas áreas rurais, não está resolvido. Não está resolvido. E o mais grave é que não se admite que não está resolvido. E procuram-se essas soluções tipo Papagro para resolver um problema que não é possível resolver através do Papagro. O problema do comércio nas áreas rurais só ficará resolvido quando se olhar para a problemática do comércio e da agricultura em conjunto. Porque a agricultura tem que fazer funcionar o comércio e o comércio tem que fazer funcionar a agricultura. Os dois têm, um tem que ajudar a funcionar. Estou a falar no contexto das áreas rurais. Nos outros, nas cidades é diferente. Mas no contexto das áreas rurais, uma atividade económica implica a outra. Se uma delas falhar, não há economia local, seguramente. Portanto, é necessário que o governo se capacite disso. Os comitês de pilotagem não funcionavam, nem podiam funcionar, porque aí mete a tal questão de ordem política. O comitê de pilotagem é presidido pelo administrador municipal e sabemos, infelizmente, que a maior parte dos casos o administrador municipal também é coordenador ou secretário do MPLA. Naturalmente está preocupado em satisfazer as preocupações dos membros do seu partido. Se aparece alguém que não seja favorável ou que critique a administração ou o governo, esse alguém possivelmente já vai ser posto de lado. Quer dizer, há mecanismos administrativos e políticos que dificultam o funcionamento normal do mercado. O que é preciso é que o mercado funcione naturalmente. Os casos de rejeições houve pelo banco, porque esses comitês de pilotagem não tinham qualquer capacidade de saber, tinham capacidade de dizer este vai, este não vai, não por razões de ordem técnica, mas por razões de ordem política ou administrativa. Mas por razões de ordem técnica ou financeira, era o banco, os bancos é que rejeitaram, e houve vários casos de rejeições. Portanto, repito que se o mercado funcionar naturalmente, mesmo a nível de um município, as coisas vão começar a passar-se de maneira diferente. E é aí que acredito que a esperança ainda pode estar viva, não tem que forçosamente estar morta. Eu, pelo menos, ainda penso que, mesmo que eu já esteja numa idade avançada, acredito que as coisas poderão melhorar, principalmente se houver no país, ou o petróleo a este preço, este ou um outro próximo, que faz com que as pessoas se preocupem com a diversificação da economia, ou mesmo que o preço do petróleo suba, que os governantes tenham o bom senso de pensar acima de um determinado valor, este dinheiro tem que ir para outro, para um fundo de investimentos ou para qualquer coisa. Não é para fazer passeatas nem festas na marginal e na ilha e por aí fora, nem para dar dinheiro aos clubes de futebol. Não é que eu seja contra o futebol, mas é evidente que os clubes de futebol não podem pagar as fortunas que pagam, mandar vir técnicos e jogadores do estrangeiro, quando estes desgraçados não têm $500, $1,000 para desenvolver a sua atividade. Aí tem que ser contra. As pessoas, depois, quando eu manifesto essa posição, dizem que eu sou radical. Não, eu não sou radical. Eu estou apenas a querer que o país gaste o dinheiro que tem bem, não gaste o dinheiro que tem mal, com reuniões, com conferências que não fazem falta absolutamente nenhuma. Mais três questões últimas para terminarmos. Obrigado. Eu gostaria de saber ao engenheiro, no estudo realizado, existem dois dados que eu considero preocupantes. Tem a ver com a continuidade da própria atividade agrícola. Porque nos apresentam que 2% dos beneficiários do crédito tinham em menos de 20 anos. E 17,3% tinham entre 21 a 30 anos de idade. Gostaria de saber do engenheiro, quais foram as razões para que se chegasse a estes resultados? Será que esta população, esta franja da população, não acredita mais na atividade agrícola, ou então existiram outras razões que fizessem com que os resultados chegassem até a estes resultados que o relatório nos apresenta? Eu gostaria de saber até que ponto a questão da sazonalidade dos produtos pode ser crucial para o reembolso ou não do crédito, já que o engenheiro focou que o reembolso era de 10 meses e existem culturas que podem durar até 2 anos. Não vendo, gostaria que... Ok. Bom, aquilo que apareceu ali eram os dados da amostra. A amostra é que calhou ser aquela, não é? Não tem que ver com... Não houve uma preocupação de irmos buscar pessoas de uma determinada idade. A amostra foi aquela. Agora, o ponto em que tocou é um ponto realmente sensível. Atividade agrícola, neste momento, não é uma atividade atrativa. Quando eu falo com agricultores jovens, eles levantam-me sempre uma questão. Numa época em que existe telemóvel e televisão, e as pessoas têm o telemóvel, nestas alturas eles tiram o telemóvel do bolso e mostram, numa altura em que há telemóvel, há televisão, há gerador, há uma série de coisas na aldeia que não havia há 20 ou 30 anos atrás, não se admite que agriculturas tenham a mesma tecnologia que tinha há 50 anos atrás. As pessoas não aceitam isso. E a solução que as pessoas procuram é a solução do trator. Então o governo cai nesta armadilha e oferece tratores. Quando chega a altura da campanha eleitoral, quando o Presidente da República vai visitar uma província, nós vemos as ofertas. E eu sou contra. Há pessoas que acham que não, que é porque faz parte do simbolismo patriótico e do respeito pelos órgãos de soberania, etc. Eu penso que isto pode ser feito de outra maneira. Oferecer bens que não contribuem para a solução dos problemas, parece-me que não é o melhor caminho. E porquê? Porque estes agricultores não estão capazes, neste momento, de operar com máquinas agrícolas, ou pelo menos com tratores. O trator é entregue ao fim de 6 meses ou 1 ano, para. E para porquê? Para porque não há operadores em condições das máquinas, param porque não há peças de reposição, param porque não há mecânicos, no fundo param porque não há um sistema organizado. Ora, então a solução não é oferecer um trator, a solução é encontrar um sistema que permita melhorar a produtividade e que esse sistema seja apropriado pelos agricultores. Então há uma série de pequenas tecnologias menos avançadas que aumentam a produtividade. Porque o que é que é cansativo? É estar com a enxada na mão a cavar. Isso é que é cansativo, que dá cabo das costas, etc. Então há hoje no mundo, a Índia é um país extraordinário desse ponto de vista, que tem tecnologias muito simples que permitem triplicar ou quadruplicar ou multiplicar por 10 a produtividade de um agricultor sem dependência de nenhum tipo. Ora, é isto que o nosso governo deveria fazer, na minha opinião, é ir procurar essas tecnologias e pôr essas tecnologias à disposição dos agricultores. Se isso acontecer ou acontecesse, acredito que mais jovens ou menos jovens abandonariam a agricultura e as áreas rurais. Quanto aos produtos, bom, uma das razões pelas quais eu não concordo com esta definição técnica de crédito de campanha é porque depois o crédito tem que ser fornecido consoante a cultura. Se está a fazer cebola, demora 4 ou 5 meses. Se está a fazer milho, demora 5 ou 6 meses. Se está a fazer batata, demora 3 meses. Se está a fazer mandioca, demora 12 ou 18 meses. Fica muito complexo isto. Então é preferível encontrar um crédito que é, digamos, para resolver os problemas que ele tem, porque ele não tem problemas só da batata, não tem problemas só da mandioca, ele possivelmente tem problemas que são genéricos. Então não vale a pena estar a pensar nesta questão da sazonalidade. Eu acho que a sazonalidade e o crédito de campanha devem ser para agriculturas mais evoluídas, do ponto de vista, chamemos assim, organizativo, e também para bancos com maior capacidade. No nosso caso, quanto mais simples, melhor. Já agora, eu também queria fazer uma pergunta. O que este crédito dá crédito aos agricultores? Não. É uma coisa que, se calhar, valeria a pena pensar. Não sei se é a ADRA, se é a DW que deve levar a iniciativa, mas eu acho que essa, valia a pena pensar numa coisa que permitisse olhar para ou o Quixicrédito era um ramo da agricultura, ou a ADRA desenvolver um Quixicrédito rural, não sei, sei lá, tentar-se encontrar um caminho para que permita, com as experiências destas duas organizações, que têm, enfim, já um espaço conquistado, podermos, enfim, contribuir para que as coisas avancem. Ok, muito obrigado pela apresentação, pelas contribuições, pelas questões que foram colocadas, mas devido ao nosso tempo e também como não deveríamos continuar aqui por mais de 2 horas, vamos dar por encerrar o nosso espaço de debate à sexta-feira, agradecer a todos pela presença e dizer que o debate à sexta-feira acontece todas as sextas-feiras no escritório sede, de vez em quando tem sido aqui mesmo, para aqueles que estiverem interessados em participar dos nossos debates, todas as sextas-feiras às 15 horas no escritório sede nós estamos disponíveis. Só também para dizer para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de participar neste espaço. Este espaço serve para, para partilhar conhecimento, trocar experiências, com a finalidade de promover cidadania, desenvolvimento social sustentável em todos os níveis e estratos sociais. Portanto, quem estiver interessado em participar no nosso espaço, nós teremos outros temas interessantes da atualidade a nível do país. Por favor, a próxima semana dirija-se ao nosso escritor. Agradecer a todos, em particular ao engenheiro Fernando Pacheco, por dar-nos esse espaço e colocar essas reflexões que com certeza iremos levar em conta e em consideração naquilo que nós fazemos. Obrigado, até à próxima.